Muito boa noite, para 3152, paciente de informação Delta. Propõe nível 330 para Recife. Paciente 330, Recife, aguarde cópia, ajuste 10166. Na sua escuta, até 3152. Aproximante de Itapuã, Eco Fóssil. Torre 118 decimal 6, Eco Fóssil. Torre 18, Eco Fóssil. Boa noite, Eco Fóssil. Eco Fóssil, reporte sobre Itapuã. Falei sobre Itapuã, Eco Fóssil. Confirmando, Eco Fóssil, a intenção é base pela direita da 17? É positivo, quase pela direita. Então, está autorizado a presente circuito pela direita do 17, reporte girando base, ok? Positivo. Autorizado o circuito pela direita do 17, reportará girando base. Right, descendo 0401, vai a Bronfe Arrival, thank you very much. Boa noite, Papa Tango, Oscar Golf Tango, ação de identificação, voa na proa do VOR, informe, pronto para a descida, Oscar Golf Tango. Golf Tango, chamará quando para a Vai cruzar o 110 para o 370, está 3858. Em 3858 não foi possível o senhor voar direto frote, mas agora o senhor já chama o centro e já solicita, ok? A partir de agora em 12685, alternando 12545, está 3858. 2085, confirma alternado. Alternado 12545, 3858. 2545, boa noite. Boa. Dando base do 17, Eco Fosca. Eco Fosca está livre pouso na 17, o vento é de 140 graus com 5 nós. Livre pouso na 17, Eco Fosca. Após o pouso, a Eco Fosca solicita arremeter e fazer só mais um circuito, a pouso final, ok? Ok, está autorizado então a troca arremetida na 17, o vento é 140 com 5 nós, o Eco Fosca. Autorizado toque remitido no 17, 140 com 5 nós. Alfa Oscar, tocou e arremeteu ao 5-4. É, confirme, solicita pela direita ou pela esquerda o circuito? Agora pela esquerda. Ok, está autorizado então pela esquerda, reporte cruzando a 1028. Ok, chamaremos cruzando a 1028, é Alfa Oscar. Desce até o 050, Oscar Golf Tango. É o 050 na prova do meu R Tango. Cruzando a 1028, é com força. Sente. Alfa Oscar, reporte girando base, interceptando a final da ano 7, ok? Ok, reportarei girando base, interceptando a final da ano 7, é com Alfa Oscar. 2152, prossiga. Ok, por gentileza, já teria a nossa cópia. Sim, Matheus, estou autorizado, Recife, correção, aguarde um minuto, sua cópia. Base, Alma 7, Eco Oscar. O Eco Alfa Oscar reporte interceptando a final. Interceptando a final, Eco Oscar. Agora, plano cópia. Siga. Autorizado Recife 330, nível na Perusca 58. Decola curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Acione o código 5537 e o controle 19.8. Negativo. Então, 330, nível autorizado, nível Perusca 58. Decola da 10 com curva à esquerda na Puca, Aracaju. 537 é o transponder, 198 é o controle de saída, até 3152. Correto, chama para o puxa acionar. Sim, falei, já pronto para puxa acionamento, até 3152. Está autorizado, chama o ataque. Autorizado, chama o ataque, 3152. Salvador Campão, Mike Bravo e Uniforme, first fly direct to Salvador Rio Alto. Roger, direct Salvador VOR, cleared, send level 040, Mike Bravo Uniforme. Ah, proceso descendant to 040, fly direct to Salvador Rio Alto, thank you so much, sir. Eco Alfa Oscar, seu solo 00, livre táxi até o Pato 5. Tenha uma boa noite. Mike Bravo Uniforme, descendo 2000 feet, QNH 1016. Descendo 2000, Mike Bravo Uniforme. Golf Tango, confirme a velocidade indicada. 160, senhor. Reduza para 150 e desça até 3 mil pés. Oscar Golf Tango está sendo ultrapassado pela direita. A aeronave agora na sua posição de 2 horas 9 milhas, cruzando 70 em descida para 2 mil. É um Eco 121. Golf Tango, cheque, reduzindo para 150 nós, descendo para o 030. Tem o tráfego à vista. Ok, comandante, 7. 117, alternando Natal com 3 horas e 29 de autonomia. No táxi 3152, confirma o PB? PB 117. Suficiente, chame a torre 1862 quando pronto. Então, livre táxi 1186, é a torre para o 3152. May I report to change rules VFR to landing runway 17. Okay, sir, have a field inside now. I want to cancel my flight plan to proceed the VFR to on final at runway 17. Livre desvio, Fox Tango Bravo. Obrigado. Request change to VFR now, sir. I have field inside. Prossiga, 3152. Consegue via parte para o ponto de espera, confere. A seu critério, ok? Pode ser via Juliette ou via parte para o ponto de espera. Ok, vai prosseguir via Juliette, ou 3152. Bravo, Uniform, 1016. Oscar Golf Tango para 2000, informe para modificação de regras. Golf Tango já modifica, está presente, prossegue, intenção de pouso na 17. Ciente, então desça para 2500, Oscar Golf Tango, aguardando transferência de comunicação. Tango para 2500, aguardando a transferência. Para 2000 na chegada, informe final ILS pista 10, ILS sem glide, Fox Tango Bravo, o altímetro no 0 no 6. É, complementando, o altímetro no 0 no 6, Fox Tango Bravo, informe no localizador. No 0 no meia, reporte no localizador, Fox Tango Bravo. China, runway 17, Papa Tango Mike Bravo Uniform. All tower 118.60, Mike Bravo Uniform. Papa do tower 118.60, thank you. Oscar Golf Tango para 1500 e seguirá o Eco 121 agora na final da 17. Está agora 4 corrigindo 8 milhas na sua posição de 1 hora. O Oscar Golf Tango, chame torre 118 decimal meia dúzia. Golf Tango, vai seguir o tráfego sem a vista, vai chamar torre 108 meia dúzia. Gato, boa noite. Boa noite, com... Torre Salvador, boa noite, é o Oscar Golf Tango. Golf Tango está autorizado final da 17, reporte a 4 milhas para o posto. Tango, chamará 4 milhas. Torre Salvador, boa noite, até 3152, ponto espera no zero, pronto. 3152, livre a linha decolar, o vento é 140 graus com 5 nós. A linha decola pisando no zero, até 3152. Bravo Uniforme, solo 09, livre táxi regresso, reparte pista livre. Ok, senhor, muito obrigado. 1-5-2-0-9, controle 19-8. 1-9-8, é um abonente. Tango, livre pouso, pista 1-7, vento 1-5-0-9-5-9, tango. Tango. A pista está livre, o Mike Bravo e Uniform. Sim. Salvador, Delta 3305, está sentindo a Delta, perdeu o contato com o centro. Voltando o solo aos 11, livre à direita até o pátio Abaitel, estacionar a frequência livre. Voltando, uma grata noite, ó. É, localizador, e ali é sem glide. Motor Salvador, Delta 3305. Tá 3305, identifique, chegada Amanda, essa é até o 40. Para o 40, tá 3305, está sentindo da Delta, perdeu contato com o centro. Eu passo informação, Delta. 604, aguarde Fortaleza, confirme nível. Nível 4 no 0, aguardando Fortaleza, seria a saída prevista? Momo Frote. Momo Frote, aguardando o copo, eu vou na 604. Tá autorizado o 366, tá 3305. Então o senhor irá agora para o RNAV e desça. É, continua descendo até o 40. Para 40, vamos no Serra, Vitor 3305. Salvador, Web 6748. Para 2000, Web 6748-1016, informe localizador. Reduzindo agora para 1809-6748. A 2000 reduzindo para 1.80, confirma a interdição de 90 metros na pista? Os primeiros 90 é impraticável, o Web 6748. Ok, 6748. Estabilizado visual, Fox Tango Bravo. Completando o final, 286, Fox Tango Bravo. 286, senhor, um abraço, obrigado. Nada. Oi, Salvador, boa noite, Rio 9642, Cinti da Delta. E o 9642, boa noite. Identifique, na chegada Bonfi desce até o 50. Bonfi até o 50, 9642. Torre, boa noite. É o Babatão no Fox Tango Bravo. Estabilizado, baixado e travado, LS é um glider. Fox Tango Bravo, continua a aproximação, o vento é 140 com meia dúzia. Está autorizado o pouso na 1-0, deslocado a 90 metros. Afirmativo. Está livre pouso, está deslocado 90, o Fox Tango Bravo. Uno 52, chama agora o centro Recife, 1-2-6-8-5 e alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, 3-1-5-2, uma boa noite. Boa. Precisado deslocado. Obrigado. E 50 com meia dúzia. 150 com meia, obrigado. localizador avistando 6748. Completa final 2186, web 6748. 6786. O nível é o 370. 370, negativo 410. Apesulu 19, decolagem da 10, esquerda, Momo Frote, 198-5543. Será agora o número 4 para aproximação. Número 1, agora 2 milhas da cabeceira. Número 2, a 7 milhas atrás. Número 3, agora a 24 milhas de interceptar a final RNAP. Nativo, reduzindo 220 nós, o Rio 9643. Mandou o Oscar. Confirme.